eu ando assim um pouco ausente, presente, de vez em quando eu desapareço uns dias, mas depois eu surjo novamente e vou publicando coisas para vocês, né? Mas eu prometo, nos próximos dias, intensificar essas páginas do Edelson Moura, não é verdade? E vamos aqui, meus amigos, dizer para todos vocês que a nossa página no Instagram também você pode curtir. Pode procurar o Edelson Moura no Instagram, não é? Para você acompanhar, seguir. E agora, a partir do momento que começarmos os nossos programas de TV, nós estaremos sempre fazendo as postagens dos artistas que vão aparecer para as gravações que iremos fazer. Vamos intensificar maciçamente esta comunicação com vocês através das redes sociais. Francisco Pereira Brito é nosso ouvinte que pede para mandar um alô para Maria Rosa. Ela escuta o nosso programa lá em Santa Luzia do Tide, no estado do Maranhão. Vamos cantar? Eu trago para vocês mais um sucesso do Amado Batista, lembrando que dentro de instantes ele estará conosco aqui no programa. Que bom seria! Amado Batista, o mais amado do Brasil. Todo dia você chega de mansinho me dizendo coisas, me chamando a atenção pra aquilo que eu nem imaginava. Era tudo que eu queria de alguém que um dia me amasse, mas isso é um sonho que eu tenho e não realidade. Que bom seria se você fosse sincera. Eu seria o homem mais feliz da terra. Não haveria mais distância e nem saudade. Que bom seria se você fosse sincera. Eu seria o homem mais feliz da terra. Não haveria mais distância e nem saudade. Todo dia você chega de mansinho me dizendo coisas, me chamando a atenção pra aquilo que eu nem imaginava. Era tudo que eu queria de alguém que um dia me amasse, mas isso é um sonho que eu tenho e não realidade. Que bom seria se você fosse sincera. Eu seria o homem mais feliz da terra. Não haveria mais distância e nem saudade. Que bom seria se você fosse sincera. Eu seria o homem mais feliz da terra. Não haveria mais distância e nem saudade. Que bom seria se você fosse sincera. Eu seria o homem mais feliz da terra. Não haveria mais distância e nem saudade. Que bom seria se você fosse sincera. Eu seria o homem mais feliz da terra. Não haveria mais distância e nem saudade. Que bom seria se você fosse sincera. Eu seria o homem mais feliz da terra. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas. feridas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. De volta, Amado Batista, ao nosso programa, fazendo aqui o lançamento do seu CD 40 anos. Aí você diz assim, mas já tem uma semana e pouco que o Amado Batista está lá com o Edelson Moura. É, ele vai para casa, dorme, acorda, aí volta para cá de novo, né, Amado? Durmo aqui, tomo um café da manhã aqui, tomo janta, almoço aqui. É, já tô em casa. A vida tá boa, né? Agora, você sabe o que eu vou fazer da próxima vez? Aqui parece um confinamento, chefe. Parece, eu vou, para ficar um confinamento melhor, eu vou mandar um, como é que chama? Um reboque lá em Mato Grosso, pegar um boi, para a gente fazer um churrasco aqui. Vamos fazer, ótimo. Amado, tem uma moça que nos acompanha em Teresina. Eu quero ouvir a vozinha dela, a participação dela, porque Teresina, o nosso programa passa na Rádio Clube. Certo. E nós temos uma audiência gigantesca em toda a cidade. Vamos ouvir a nossa querida amiga, a nossa querida ouvinte de Teresina. Meu nome é Maria de Fátima Batista Veloso, assisto seu programa todo dia, de manhã. É Edelson Moura. Leia minha caixinha, por favor, sou de Teresina, do Conjunto Tabuleiro. Cortou aí o Conjunto Tabuleiro, mas deu pra gente entender, né, Amado? Deu pra entender, Conjunto Tabuleiro. Maria de Fátima, muito obrigado, minha amiga. Obrigado para ela, Amado. Um beijo para a Maria. Obrigado, Maria Fátima. Um beijo para você. Obrigado pelo carinho, viu? Os nossos amigos de Teresina também, que nos dão uma grande audiência todo dia. Teresina e Timon, não é? Que é uma cidade assim, praticamente igual, porque é uma cidade do lado do outro. É. Já teve em Timon? Acho que já tive, sim. Porque tem o rio Parnaíba, atravessa o rio, é Timon. E vai para Timon. É Maranhão. Aham. Não é? Lá que eu comprava feijão de corda. É? Que você comia aqui. E gostava, ah, que feijão de corda é esse? Lá de Timon, no Maranhão, Amado Batista. Que bom, maravilha. Ela vende o melhor cordão de corda do Brasil. Que ótimo. Na feira de Timon. E eu gosto muito de feira. Você gosta de feira? Eu adoro. Já foi em feira? Um pastelzinho de feira é muito bom, não? Fala. Mas agora você não pode mais ir na feira. Pois é, não posso? Posso, eu vou lá e como passar da feira com as pessoas. É? Claro. Você sempre vai na feira? Boa. Então, agora eu queria mostrar desse CD 40 anos a música Casamento Forçado. Como é que o cara casa forçado? Você casou forçado? Essa música do meu disco de 84. Casamento forçado é aquele cara que casa obrigado. Antigamente tinha isso, né? Uhum. O cara ficava com a menina, namorava com a menina. Fazia besteira. Besteira. Fazia amor. É. Besteira não. Aí o pai. Fazer amor não é besteira. É uma coisa, maravilhosa. É uma coisa, né? Maravilhosa. Mas naquele tempo, e aí o pai ficava enciumado. Mas o pai falava: tinha que casar. Minha filha fez uma besteira. Né? O pai que falava. Aí o pai falou: tem que casar, senão morre. Uhum. Né? Aí engravidava a menina, às vezes, né? Uhum. Aí é coisa encrenca. É o chamado casamento forçado. Esse casamento forçado. Ou casa ou morre. Hã? Ou morre. Ou morre. Você preferiu casar. Casar é muito melhor, né? É muito melhor. Casamento Forçado. Esta música está também no CD 40 anos do Amado Batista. Forçado pelas leis e a família, Me arrependo tanto, tanto do que fiz. Se houvesse outra vida eu queria, pra poder viver de novo consciente, ter a vida um pouco livre, independente, escolher tudo, tudo que eu quis, ser um homem, ser maduro e ser feliz. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Estou livre, a liberdade chegou, e aquele tempo de tortura terminou. E o sorriso amarelo que eu tinha ficou bonito e hoje está de outra cor. E lembrando aquela vida desgraçada, é que prefiro ficar mesmo assim sem nada. Eu não arrisco outra vida de casado, melhor sozinho do que mal acompanhado. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Vocês. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil é Delson Moura. E agora, meus amigos, nós vamos para a música de trabalho, né? Que todos os dias nós mostramos uma música que está no repertório e a música de trabalho. Porque sempre é bom as pessoas irem se acostumando. Essa música ela é inédita, né? Foi gravada pelo Elias Wagner. Foi. Mas com você, ela não saiu em nenhum CD. Não, o Elias Wagner faz muito sucesso na região ali do Espírito Santo, na Bahia, né? Não é o país inteiro, e muita gente não conhece essa música. Mas ele é muito sucesso naquela região ali. E o convidei para participar comigo, porque ele canta muito bem, é muito boa gente. Uhum. E a música é dele, né? Uhum. Pessoal que assistiu a gravação do seu DVD estava elogiando assim o cenário. Acho que você nunca tinha feito um CD diferente como você fez esse, né? É até verdade. Então você teve o um CD de estúdio feito assim. Esse foi numa casa, uma casa luxuosa de Brasília, chamada Bamboa. Bamboa. E a gente quer, quer agradecer a toda a acolhida do pessoal da Bamboa, né, que recebeu o Amado Batista para a gravação do DVD. Uma casa espetacular. Você já tinha feito um trabalho desse tipo em Goiânia? Não, eu fiz o último DVD que eu tinha feito, é o negócio da China. Uhum. Eu fiz no Rio de Janeiro, numa casa de show lá. Também. Foi numa casa de show. Foi, né? Na casa de show também, foi então, muito legal. Então esse já é o segundo DVD realizado em casas de eventos. Exatamente. No caso, tipo, né? É. E esse, você gostou mais desse ou gostou mais do outro do Rio? Não, esse aqui eu gostei mais, acho que foi mais bem elaborado. Mais calmo. Um cenário melhor, né? Uhum. Foi bem melhor. Tá certo. Com orquestra, lá era a sua banda. Uhum. Fui com orquestra, foi bem legal. Exato. Então, minha gente, vamos ouvir a música de trabalho, Sou Igualzinho a Você. Mesma coisa, tudo era sempre igual.

começaram a descobrir também que devido aos altos índices de ácidos linoleicos encontrados no óleo de avestruz, o mesmo tem um alto poder de alívio de muitas dores internas nas pessoas e externas também do nosso corpo. Mas olha, você que tem psoríase, é bom o óleo de avestruz. Você que tem intestino preso, é bom o óleo de avestruz Supremo. Você que teve derrame, o famoso AVC, ele ajuda na recuperação do paciente de maneira assim mais rápida e mais eficiente. A pessoa que sofreu derrame deverá tomar uma dose mais elevada, inclusive, podendo, neste caso, chegar a tomar o total do seu peso em gotas. Por exemplo, você que teve derrame, se você pesa 60 quilos, você deve tomar 60 gotas por dia. São 30 gotas de manhã e 30 gotas à tardezinha. Para quê? Porque quando os ômegas entram na corrente sanguínea, muitas artérias vão sendo ajudadas a desentupir, a melhorar e tal e coisa e tal e coisa. E quando você menos espera, você está com muita melhora. Porque você sabe que às vezes o derrame, rapaz, ele deixa a pessoa num estado terrível, terrível. Óleo de avestruz Supremo. Atenção para a marca que o Edelson Moura anuncia. Supremo é o que tem o rótulo vermelho. É o único com rótulo vermelho no mundo. Ele tem um avestruzinho azul e a palavra Supremo também azulzinha, tá certo? Óleo de avestruz, Supremo. Em Taguatinga, nós temos o Olho Vivo que está acordado agora para atender você aí de Taguatinga. 8445-7768, Samambaia, Raimunda, 99780658, Paranoá, Casa Nordestina. Vá lá na Casa Nordestina buscar o seu óleo de avestruz ou a banha. Lá também tem o sebo de carneiro perfumado e o doce foi. E no centro da cidade, Salão de Cabeleireiro Líder, com o nosso querido Geraldo, lá no Palácio do Rádio 2. Estamos conversados, né? Está todo mundo sabendo. E agora, vamos trazer mais um sucesso do Amado Batista. Está passando da hora dele cantar. Seus Passos na Estrada. A chuva molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim: pra onde a chuva levou os passos desse amor sem fim? Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr. Com a chuva também ele vai procurar você. Molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim: a chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr. Com a chuva também ele vai vai procurar você. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, pra onde achou? Amado Batista, Amado Batista Show. Quero mandar um alô para Dustina, no estado da Bahia. Nossa ouvinte Sandra telefonou para cá, pedindo a música Folha Seca, oferecendo para Araújo, Paulo, oferecendo para os amigos dela, e também para Wagner de Jesus e a esposa Vânia. Quem oferece é a Sandra, lá da cidade de Adustina, no estado da Bahia, pertinho de Cícero Dantas, pertinho da minha cidade também, né? A minha cidade lá de Sergipe, lá de Bode com Sede, de Lagarto, toda aquela região fica nas proximidades de Adustina. Gente, nosso programa faz tanto sucesso na Bahia, em muitas cidades, mas eu ainda não consegui uma emissora no meu estado, na minha terra, que pudesse retransmitir os nossos programas lá para os sergipanos. Eu já falei, Franklin Russo, você, rapaz, tem que me ajudar. Você... Franklin Russo, me ajude, Franklin Russo. Vamos botar esse programa para rodar no estado de Sergipe, não é? Ai, Delcio, as rádios daqui, não sei o quê. Pois então, vamos comprar uma rádio. A gente compra uma rádio em Sergipe, bota os programas. Atenção, Sergipe, quem é que tem rádio para vender? O Edelson Moura compra. É, a gente compra uma rádio, Franklin Russo. Você toma conta, eu aí fico daqui só mandando alô pro meu estado, pra minha terra, pra Sergipe poder nos ouvir todos os dias, não é? Através do rádio. Vamos mandar o nosso alô para todo o estado de Sergipe, para os nossos amigos de Adustina, e vamos mandar agora a próxima música também para todos vocês. Sabe qual é a próxima música que o Amado Batista vai cantar? É Tempo Perdido. Quando o amor passa, da hora de terminar. Qualquer sentimento é por obrigação. Transa só por transar, pensamento noutro lugar. O beijo na boca não tem mais paixão. O corpo não mente, a alma não sente, não sabe como enganar. No espelho dos olhos tá escrito não dá. Só o silêncio ficou entre nós, a indiferença calou nossa voz. O nosso amor foi ficando esquecido. Só a tristeza sorriu pra nós dois, a felicidade ficou pra depois. Que pena que tudo foi tempo perdido. Quando o amor dança, não vai dar mais pra consertar. O que era um sonho virou solidão. O corpo não mente, a alma não sente, não sabe como enganar. No espelho dos olhos tá escrito não dá. Só o silêncio ficou entre nós, a indiferença calou nossa voz. O nosso amor foi ficando esquecido. Só a tristeza sorriu pra nós dois, a felicidade ficou pra depois. Que pena que tudo foi tempo perdido. Só o silêncio ficou entre nós, a indiferença

preciso falar. Você já me conhece, basta ver no olhar. Mas você já me disse que não vai me esquecer. Se ligo meu telefone, você chama meu nome, diz eu amo você. Meu carinho, nem preciso falar. Você já me conhece, basta ver no olhar. Mas você já me disse que não vai me esquecer. Você chama meu nome, diz eu amo você. Você é assim, eu também sou. Toma conta de mim, meu amor. Você é assim, eu também sou. Toma conta de mim, meu amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil é Delson Moura. Vou agora no fundo do baú buscar uma música para tocar para vocês na hora do quebra-galho. E esta música ela tem um significado muito importante na minha vida, pessoal, né? Eu não sei se vocês que conhecem a música sabem dessa história, mas esta música é a música da minha esposa. É a música que a Zélia foi agraciada com ela. Então, Marcelo tem uma música que eu fiz para ele, chamada Nasceu em Nossa Casa um Menino, né? E a Zélia, há muitos anos atrás, esta música tem essa história, né? A história da chegada da minha mulher na minha vida. Essa música é o retrato exato deste momento em que ela chega na vida do Edelson Moura e está até hoje em mais de 30 anos de convivência. Esta música, então, ela retrata exatamente o momento, né, que tem uma frase assim muito importante. Você mudou minha vida, né? Você me fez renascer. Então esta é uma música ótima para que eu possa oferecer com todo carinho a todas as mulheres do mundo no Dia Internacional da Mulher. Portanto, eu quero oferecer para vocês, mulheres, uma música que retrata a beleza do amor, o significado maior do amor de um homem por uma mulher. Então é isso que muitas vezes a gente faz narrando nas músicas, nas canções, e as pessoas não observam, não percebem, mas a gente sabe o que é que escreveu e por que que escreveu. Então vamos ouvir esta belíssima música antiga do Edelson Moura, chamada Você Mudou Minha Vida. Agora já não sou mais triste. existe alguém para mim. Tenho a felicidade, viver na verdade é bem melhor assim. Você mudou minha vida, você me fez renascer. Falo com toda franqueza, a maior riqueza que eu tenho é você. Falo com toda franqueza, a maior riqueza que eu tenho é você. Deus agradeço, sorrindo, como foi bom te encontrar. Naquele dia tão lindo, eu sempre hei de lembrar. Já não mais vivo sozinho, tenho alguém para amar. Você cruzou meu caminho, tirei os espinhos pra você passar. Você cruzou meu caminho, tirei os espinhos pra você passar. Agora já não sou mais triste, existe alguém para mim. Tenho a felicidade, viver na verdade é bem melhor assim. Falo com toda franqueza, a maior riqueza que eu tenho é você. Falo com toda franqueza, a maior riqueza que eu tenho é você. Falo com toda franqueza, a maior riqueza que eu tenho é você. Edelson Moura. Muito obrigado a todos vocês pela audiência no nosso programa de hoje, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu fico por aqui, mas se Deus quiser, eu volto com mais um programa Amado Batista amanhã. E ele estará de volta comigo, continuando o lançamento do seu CD e do seu DVD, 40 anos de Amado Batista. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado.